Universidade São Bento, vou contar tudo pra vocês. O ano era 1986. High-tech limitada, difícil acesso, aprendizado duro, mas eu confesso que a minha base estava toda ali. Mestre Nelson, mestre falava, Nelson falava e eu fazia questão de ouvir. Profissionais do H2 se formando, cada um na sua área, se especializando. Éramos alunos aplicados, treinamento exaustivo pra ter resultado. Tinha um estudioso avançado pro seu tempo, infelizmente morreu cedo, até hoje eu lamento. Sua pesquisa tinha um estilo selvagem. J.R. Blau no balão, Boa Viagem, o feiticeiro do corpo fechado, e o cientista, seu parceiro, o número um, o estrategista Jack, não estripador, o multimídia, o articulador. Os futuros doutores também estavam ali, a turma de Sampa, da professora Rose. Um departamento surgiu, com raciocínio impecável, filosofia inabalável. O que foi impossível, eu tentei aprender. Por isso hoje eu tenho condição de escrever. O que me dá mais orgulho é que eu fiz parte disso, a minha faculdade real e o meu juízo e toda a minha emoção de ter vivido com essa incrível geração. Para alguns nossa criação era monstruosa, nua e crua, cultura de rua é perigosa no fundo. Tinham medo, não queriam que ninguém soubesse da força real, onde quer que a gente estivesse. Vários ideais, cada um tinha o seu, eu respeitei todos e é claro defendi o meu. Me recordo, o impacto foi profundo quando eu falei sobre o doce mais vendido do mundo. Eu ainda estava sobre espanto, com a nação denunciando o colarinho branco. No bate alguns desentendimentos que ficaram marcados e fizeram parte daquele momento. Eu assisti um até o fim, de um lado a Crazy Crew, do outro lado a Backspin. Caros colegas, o tempo passou, e entre um experimento e outro aqui estou. No laboratório o cientista que balança mas não cai, memórias do Dr. Rappenstein. Nação Zulu, eis aí um mistério, desvende o segredo pra poder viajar. NH2, eis aí um mistério, cê quer aprender, então é bom estudar. Nação Zulu, eis aí um mistério, desvende o segredo pra poder viajar. NH2, eis aí um mistério, cê quer aprender, então é bom estudar. O assunto não precisa de bop, MH2, hip hop, correntes douradas e brilhantes como ouro, agasalho esportivo, tênis de couro, óculos escuro, bombetas, chapéus. Os rappers vêm chegando com os seus anéis, estão os grafiteiros em cores unidos, pintando um muro com desenhos coloridos. As gangues de break enfeitam as ruas, os grupos de rap emanam arte pura, cultura a toda prova desafia os boçais. Garotos incríveis com ideias iguais, e em meio à magia de um DJ que faz scratch surge livremente eu, fiz geração rap. Máquina de rima, força de vontade, um cara simples das ruas da cidade, com empenho mostrando um balanço legal. Valeu Hélio Branco, tchau. Nação Zulu, eis aí um mistério, desvende o segredo pra poder viajar. NH2, eis aí um mistério, cê quer aprender, então é bom estudar. Nação Zulu, eis aí um mistério, desvende o segredo pra poder viajar. NH2, eis aí um mistério, cê quer aprender, então é bom estudar.